Dirão sucesso, parceiro Aldiran, unha pintada. Que canção, meu irmão, parabéns, tamo junto. E toques da pinta. E mais uma vez ela feriu outro soldado. Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados. Que nunca traiu ninguém, que sempre valoriza a pessoa que tem. Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada. De tanto iludir, ela não é mais leão primária. Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida. Que me afogou num copo cheio de bebida. Ô, seu polícia, prende essa bandida. Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida. Que me afogou num copo cheio de bebida. Ô, seu polícia, eu quero justiça. Não deixa ela fazer mais uma vítima. O velho é show. Local Produções das Alagoas. É sucesso. Mais uma vez ela feriu outro soldado. Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados. Que nunca traiu ninguém, que sempre valoriza a pessoa que tem. Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada. De tanto iludir, ela não é mais eu primária. Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida. E me afogou num copo cheio de bebida. Oh, seu polícia, prende essa bandida. Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida. Que me afogou num copo cheio de bebida. Oh, seu polícia, prende essa bandida. Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida. Fogonho, um copo cheio de bebida. Oh, seu polícia, prende essa bandida. Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida. E me afogou no copo cheio de bebida. Oh, seu polícia, eu quero justiça. Não deixa ela fazer mais uma vítima.